É, acredita, acredita. Tem que ter fé, mano, tem que acreditar. A Bíblia diz no livro de Mateus que tudo quanto você pedir, crendo, você receberá. Crendo, você receberá. Tem que ter fé. Tem que ter fé. O mundo te conta uma pá de mentira e diz pra você acreditar em todas elas. O mundo quer te convencer que a fé não é o melhor caminho. Mas daí, quem disse pra você ter fé, pra você acreditar e não desistir? Não foi qualquer um, foi Jesus. Não foi qualquer um, não. Isso não muda e nem vai mudar. Se liga só. Jesus olhou e falou: levanta e anda, levanta e anda. É disso que eu quero falar pra você, é disso que eu quis falar pra você. Tenha fé, mano, acredita. Não há aquilo que Deus não possa curar, aquilo que Ele não possa fazer por você. Você tem que ter fé, depende de você. Deus faz a parte dele. Quero estar. Stop. mais.